Afirmo. Dom 1093, a 25 milhas norte de Salvador, resta uma navegação na proa de Pelo. Dom 1093, informo que irá seguir o tráfego anteriormente informado da mesma companhia. Encontra-se posição 10 para 11 horas, 9 milhas à sua frente. Federal 9972, voo Itaque. Voo Itaque, 9972. Qual 9972 de forma indicada? Indicada de 2.0. Do 1.759 de forma que é indicada? 2.4.0 do 9.7.9. Para 9972, reduz a velocidade para 2.609. Reduzindo 2.609. Controle 5.002 e transponda. Correto, chega para o estiver de funcionamento. Alto altitude em Pelo, gol 1865. Gol 1865, curva à esquerda, proa 200, limite ao localizador. Proa 200, limite ao norte, gol 1865. Gol 1093, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1097. Interceptar o INS, gol 1865. Gol 1865 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 150. Está autorizado a INS, reporte estabilizado. Perda 150, reportarei estabilizado, gol 1865. Gol 1093, Voiduna da presente, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, tráfego anteriormente informado 8.5 milhas à sua frente. Federal 9972 é o número 3 na aproximação, então irá seguir tráfego se aproximando pelo setor norte de Salvador. Está 8 milhas de duna, um Boeing 738 com ground de 230. Inicie redução para 2409, federal 9972. Federal 9972, copia o controle? Prossiga, 9972. número 3 na aproximação, o tráfego que o precede está com ground de 230 e redução para 2309. Reduzindo 2309, aspiral 9972. Uno 093, confere redução de velocidade para Uno 709, reporte estabilizado. Reportarado, 93. Uno 865, complete a final e chame torre, Uno 1895. 895, gol 865. Federal 9972, decoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 050. Informo que irá interceptar nessa proa. Esquerda 050, intercepta nessa proa, o 9972. Federal 9972, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil, o 9972. O 1759 desça para o nível 050, número 4 na aproximação, complete redução para 2209. O 1759. Prossiga no 759. Número 4 para aproximar, reduz a velocidade para 2209, desça e mantenha 050. 050, 6390, bom dia, como me recebe? Senhor Alves, claro, bom dia. 6390 para Recife, 330 autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5001 no transponder. Autorizado 330 via rota dupla, decola na 10, primeira curva à esquerda, Recife, Puca, Caju. 208 controle. 093 sinal, vai ser travado. 1093, continua a aproximação número 2 para fundo. No 759, desça para 4 mil pés, ajuste ao 0097. 4 mil no 0097, 1759. Ô, tomador, bom dia, voo no 865, né? 65, segue via Alfa Chimense da Juliette. Alfa da Juliette, eu vou no 865. 759, desça via para 2 mil pés, ajuste no 017, está autorizado o procedimento ILS, execução no 0, reporte estabilizado. Estabilizado, volta. Federal 9972, reduza velocidade para aproximação final e chame torre 1895. Federal 9972, copia o controle. Porção, por gentileza. Reduza velocidade para aproximação final e chame torre 1895. 2295, 9972. Salvador, Juliette, boa noite, minha filha. Tá seguindo uma escuta? Olá, 47, Libra Gerente, chama solo 1093, Libra Gerente, mantém-me escuta. Sextebe Alfa, reposta de Juliette. Alfa, 7, 2, 4, 0, 3. Agora sim. Como me recebe? Agora sim, 4, 5. Três chamadas aí antes da Juliette. A gente está chegando rádio, 965. Segue Juliette, portão 04. 5/5, confirmando? Confirme. Segue pro portão 04. Segue 04. Recebendo 5/5? Intensidade baixa. E agora, como me recebe? Intensidade baixa. Sente. 7 milhas à sua frente, chame a torre 1895. 1895, reduzindo, bom dia. É que se havia alfa, importante da Juliette, chama o solo em 1219. Alfa, Juliette, solo de uma zona de atraso. Federal 9972, livre pouso no zero, vento variável em 3 nós. Livre pouso, 972. 670, sua identificação, deixa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste ao 0017. 5, chegada a Mari para o 050, ajuste ao 0017. Recebe? Vai resolver. Gente, obrigado. Solo bom no 093, agora na Alfa. No 093, segue via Juliette, portão 06. Juliette, 06, portão 06. Solo 48, livre direito, chama solo em 1219. Direito 219, obrigado, bom dia. Solo Federal 9972, livrão, escuta. Segue via Alfa Kilo Tacho 3, Federal 9972. Alfa Kilo Tacho 3. Vento variável em 3 nós no momento. 3 nós variados, certo? Sim. vocês a bordo, 4 horas, fala. 4-0, segue táxi até outra vez do gate 05. Até outra vez do gate 05, vai ser o táxi, tá? 329. Azul, 4-0, 4-0, 193 a bordo, 3 horas ao terminal Galeão. Direita 219, Golf 759. Do Rio 1895, CNH 1097, Azul 4-0, 4-0. 295, obrigado, presidente. Paulo, bom dia, Golf 759, Lisboa na foto. 759, segue via Alfa Chamantes da Juliette. Alfa Chamantes da Juliette, Golf 759. 3890, segue na nossa azul via Indy Alfa, do ponto de Prada 10, Torre 1, 1895, QNH 1017. Zero, segue o azul via Engine Alpha no ponto de paradão 0, Torre 1, 1895, QNH 10, 17. Engine Alpha segue o azul, 3290, 1895, 017, transponde no ajuste. Deveria falar então, 4040. Azul 4040, decolado 54, chama controle 1 no 20 decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Oi, bom dia, tá 3290, ponto 0, pronto. Tá 3890, livre alinhar e decolar. No 0, vento 300, correspondimento variável em 39. Gente, ali decolado no 0, tá 3290. Dia pro 360, azul 4040. Controle Salvador, bom dia, Rio 9891, informação, Golfo. Rio 9891, acione identificação dessa via, chegada a Mari para nível 060, ajuste no 017. 0670, pode fazer a chegada via. Essa via chegada para 2.000 pés, ajuste no 017, apta 6570. Via chegada, apta 6570. Azul 4201, me prossiga. Leda Motiva. Do 4040, suba restrito a nível de voo 340. Restrito ao 340, do 4040. Salvador, 3890, bom dia. 3890, contato radar na decolagem. Suba via saída PUCA para o nível 330. E a PUCA, o TAN 3890, nível 330. Azul 4040, vou e Elefa da presente. Elefa 4040. Na 6570, está autorizado o procedimento LS, reporte estabilizado. 6570, autorizado o procedimento, reportaremos estabilizado. Quatro zero, chame centro Recife 1288, a perna 1260. Recife 2288, 2060, do 4040, bom dia. 4811, desça via para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado LS aqui, opção 0, você pode estabilizar. Via para 2000. Ele foi, motor é o 3153. Diga. Tem autorização pro galeão, cara? Relativo, copia? Diante. Salvador Galeão, nível de voo 340, via rota, decolando 10. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, 50105 transponder. Conforme está assistindo, decola da 10 com curva direita da El, Leda e Irume. Libera 1208, transponde 50105. Correto, senhor, para pushback, fundamento. Também é 570, com flecha final, chame Torres, 1895. É 570, Torres, 895. Salvador, muito bom dia, ABSA 6570, estabilizado ILS X-Ray. ABSA 6570, bom dia. Cheque trem livre pouso no 10, vento variável em 1 nó. Cheque livre pouso, ABSA 6570, informaria para o trem baixo travado. Passa 6570, tá com o trem baixado travado. Cheque confirmando o livre pouso, o vento agora variável em 2 nós. Livre pouso 6570. Fala Gol 109, sim. Diga. Princesa, como que é a palavra saída pra mim? Pra Confins? Confins minha rota? Saída Arbor, é Lefa. Reduz a velocidade para aproximação e repete estabilizado. Reduzindo, reportarei. 981. Terra 3830, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. Terra 3830. Ué, 3890? Isso, da 3890, chame Centro Recife 12685, secundária 12545. Ok, copiei. 12685, 12545, 3890, bom dia, obrigado. táxi, na 3153. Chama o táxi. Chama Solinho no 2129. 6567, livre à direita, chama 1219. 1989. 1981, complete a final e chame torre 1895. Alfa correção, Alfa Kilo, parte 3. Para minha 50, Alfa Kilo. Segue via Alfa Kilo, parte 3, o ápice da minha 50. Ok, Alfa Kilo, parte 3, minha 50. Torre Salvador, bom dia, Rio 98-1-1, Fui Leste, Baixada Travada. Rio 98-1-1, livre pouso no zero, vento variável em 2 nós. Via rota, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, acione 5024 no transponder. Autorizado Rio Galeão, 370 nível, rota do ponto de voo, decolada 0.0 com curva direita, da El, Lia de Irune. 1208 controle, 024 transponder do acionamento 21. Manhã chega para o espectro acionamento. Solo 1-0, livre à direita, chama Solo em 1-2-1-9. 2-1-9, livre à direita, 9-1-9. Falou, Salvador, muito bom dia, gol 1-9-6, para a Cotéia Galeão, estamos com a informação do... 9-6-3, para o Galeão, aguarde o instante cobre. Vai, Galeão. Alfa, Kilo do Pátio 3, Rio, 98 no 1. Alfa, Kilo do Pátio 3, Rio, 98 no 1. D5 no 7, desça para o nível 050. Bono 093, Cente Ativa, posição 612, é bom fim. 093, número 2, cópia, aguarde um instante para convite. Sim. Tá, 3153, acionado com 156, 4 horas, alterna Campinas para o táxi. Meia ou 156? 156, 156 a bordo. Segue via NG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1008. No ponto de espera para uma torre, tá? 1963 para Galeão, copia? Copia, gol. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, acione 5034. 5360, autorizado, via rota do plano, na pista 10, curva direita, decolagem. Saída da El, Leda, Irume, 1208 no controle, 5034 no transponder, gol 1963. Correto, chegou para o pushback, acionamento. Chamaremos para o pushback, acionamento, com o nome é. Gol 093, confins, copia? 093, prossiga. Comandou confins, 360, Bianca do 21, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 5036, transponder. Confins, 360, Brasil 21, 10, direita, Arbor, Elefa. 2L, 1 8, controle, 5036, torna 093. Correto, chegou para o pushback, acionamento, 093. Azul 270, para Aracaju, 190 nível, via Mufo 677, vem falando da 10, primeira curva à esquerda, saída Fonde, 1208, controle, acione 0263 no transponder. Fecha no zero correto, chama para o pushback acionamento. O Azul 273 está golpe, autorização para Terra Conquista, nível 160. 723, Salvador Conquista, 160, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída Rabor, Elef, 1208 controle, 5032 do transponder. 130160 para o Vitória da Conquista, meu rato plano de voo. Salvador 10, curva direita, vida é boa. Então, Elefa, 5032 de transfone, 208 controle, azul 273. Conhece o meu pushback, seu amigo. Certo, tá. 153, decolado 16, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Controle, TAM 3153. Isso, da via saída da EL para o nível 360. Da EL 360. Pode voar da EL, senhora, tá visual? Mantenha o perfil inicialmente da 3153. Foi autorizado pela, pelo solo por Salvador 340, ok? Gente, ele vai checar. Descida esse nível também, o 340. Gente, está autorizado o nível final 340 até a 3153. Autorizado. Estacionamento, chamei 6219. Autorizado, tive pro táxi. Chamará. Operador 4201, a gente chegou, autorização Campinas, 3-4-0. 201, Campinas, 3-4-0, autorizado, via Desluma 0. Decolando a 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5020. Desde a cabina, via 340, curva 1-0, decolada 10, curva à direita da EL, Leda, Motiva. Controle 1-20-8, transfunda 5020, azul 4201. Correio, senhor, pushback, acionamento. Autorizado, chamo pro DAF. Up. para pushback Summit, Gol 963, posição é o gate número 11. Autorizado no 11, chame para o DAF. Chama a resposta, Gol 1963. Brasília, Guard Bob? Márcio, você é 6211, alternando Campinas, 3 horas e 30, CLB 138. A gente aguarda o instante para o início do táxi, o 629. Do Gol 1963, temos um PAP de 169, alternativa Campinas, com 3 horas e 50 de autonomia. 1963 segue até através do gate 06. Chamei que está através do gate 06, Gol 963. Autorizado no faixa 3, chame pro táxi. Terra 3395. Foram 3395. Já 3517, está livre LS, reporta localizador. Reporta localizador, 3517. 4301. Canem 6211, segue azul via Indy Alpha. Ponte Espera da 10, Torre 1-1895, QNH 1-0-1-8, bom voo. Pega o azul, com 18.39, boa. .63, segue a aeronave da Avianca via Indy Alpha no Ponte Espera da 10, Torre 1-1895, QNH 1-0-1-8, bom voo. Ponte 2, seguindo a aeronave da Avianca, o gol 9-3, Ponte Espera da 10-2-9-5. Copia. 865, confirma. Brasília, Miga 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida ar amarela e as costas de ambas, Luna 7. 5040, transponder, controle 120, decimal 8. Azul de imediato, azul? Afirma. Azul 4201, autorizado, NR decolagem 10, vento 330, grau 029. A linha decola azul 4201, pista 10. Salvador 120, decimal 8. Quatro, espero o estacionamento, voo 965. Vai lá. Voo 093, busca o estacionamento, 62. 62, busca o estacionamento, voo 093. O localizador, tá? Então, 3597, torre 1895. 1895, bom dia, daqui a pouco. Salvador, bom dia, 3597, 2:30 para o Brasil. 3517, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1008. 1008, aguarde autorização de pouso, 3597. Azul 2710 está acionado para o táxi, estamos com 37 a bordo, 2:50 pé na Salvador. Bora, ponto zero, pronto, ponto zero. Aruxiné 6211, mantém o ponto zero, ponto zero. Ao dia, ponto de espera 18, mas muito obrigado pelo trabalho. Azul 4201, decolagem 30, controle Salvador 120, decimal 8. 1208, 4201. Só 3517, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 3, 10 graus, 029. Pouso na 10, está baixado o trabalho, 35, 97. Nada, é o 4201. Pode voar direto para Ótima? Ótima área do centro. Após 2000, voa direto Leda. Após 2000, Leda. 4201. Salvador, o 1865, posição 4, pushback acionamento. 1865, posição 4, agora, senhor, push. Acho. Estou sem a identificação. 1458, contato radar 53 milhas de Salvador, aprou de Mari para interceptar a chegada Mari e reporta na idade do equipe. Can I 6265, bom dia. Brasília, nível 380 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor Elefo, via Pesolo 17. 5042, transponder, controle 120, decimal 8. Solo 219, turn 3517. 5042, transponder 208, controle Oxanem 622507. 625 para funcionamento. Pushback, acionamento, reporta 6225. Solo azul 273 para o pushback, futuro acionamento no 43. 27 minutos para push. 1649, aciona identificação, autorizada a chegada Golf, desce e mantém o nível 0620 2509. Golf, 10060, Salvador, bom dia, Mascaredo 2229, informação Golf. Mascaredo 2229, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Resposta ideal, 229. 2 Brasil, Karim mantém, cabeceiro no Autorizada, pode passar de drenagem da companhia, retaguarda. Pode passar de drenagem da retaguarda, autorizado, puxa acionamento, bom 1873. Azul 2783, autorizado, puxa deck, portão 43, sonho pronto para o ataque. Sendo Oxirano 6211, decolar 35, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa.